faço, agora vejo o que eu perdi. Perdi agora quando quis ficar, ficar ao luar. Se eu pelo menos me pudesse fazer entender, eu mesmo creio que vivo sem você. Oh, baby, sofrer nunca mais. Mas não pude evitar essa tola emoção. Nega me acompanhar, me veja aqui em tuas mãos. Tchau, eu vou embora, tô cansado, quero descansar. Talvez agora eu possa aproveitar, oh baby, o tempo e o lugar. Não vou mais me entregar essa louca paixão. Antes era um olhar, agora é pura ilusão. Agora vejo o que eu perdi. Perdi agora quando quis ficar, ficar ao luar. Não vou mais me entregar essa louca paixão. Antes era um olhar, agora é pura ilusão.